Quando pregate. No 372, chame centro Recife em 125.45, alterno 126.85. 2545-2685. Firmo, vovô. Obrigado. Farelo 9801, liberado das restrições de altitude, voe direto eleva. Liberado de altitude, direto eleva. 2809, obrigado. 304 desça para 2.000 pés, ajuste no 017, livre NS, reporte estabilizado. 2017, Guatarata 3304. Well, the tower go 085, hold the short runway 10, ready to take off. Zero 95, cleared line up and take off runway 10, wind 140 degrees 079. Roger, line up and take off, runway 10, go 085. 1095. 1095, airborne at J3. Salvador Departure 120.8. Salvador Departure 1208, thank you, have a day, go on 095. Complete aproximação, chame torre no noite, decimal 95. 095, obrigado. Boa. Gol no 095, controle. 1095, good morning. Maintain this on your heading. 1095, radio contact at departure, climb flight level 360, Arbor 1 departure, after 2000, fly heading Arbor. Roger, after 2000, fly heading Arbor, go 1095. Go 1095, fly heading LF for interception. Right now, I'm happy to have you. Go 1095, thank you. Bravo Mike, prossiga. Zulu Golf Mike, eu recebo 3/3. Mas está acionado 2000 nas proximidades de Cairo. Pessoal, 1-2-1-9. 2-1-9, está 3-3-0-4. Zulu Golf Mike, confirma o destino? E a Índia, Quebec é consciente. Mike, confirme o tipo de equipamento. RV10, 4 a bordo, 10 horas de altura. Controle o passarelo 2980, pode subir para o 200? Passarelo 9801, inicialmente mantenha nível 180 e aguarde coordenação com o Centro Recife. Guarda. 095, inform traffic, 11 o'clock, 18 nautical miles, southwestbound, crossing flight level 170 to flight level 180, Alpha Tango 72. Roger, go 095, we don't have direction sign. Blue Bravo Mike, acione transponder 5040. Bravo Mike está sob contato radar, 562 de milhas, sudoeste do VOR Salvador, se mantém a nível 100. Quando possível, informe estimado para pouso. Salvador, Oceano M323, este é o controle de Salvador, acione de identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10017, chegada bom. Gostaria do 9801, quando possível nível 200 para evitar formações. Gente, passaria do 9801. Estamos sempre em Recife em 126.0, alterno 28.8, passaria do 9801. Coordene com Recife, 200. 260-288, gente. 1095, contact Recife Center, frequency 126.0, if unable 128.8. 0288, thank you, have a good day, 0095. Good day, sir. Papa Romeu, Zulu, Bravo, Mike. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 126.0, alterno 1288, caso negativo, retorna ao controle de Salvador. Bom voo. Zulu Bravo Mike. Afirmativo, 126.0, alterno 28.8, para informação de voo e alerta, o Zulu Bravo Mike. Negativo, retorno Salvador. Oceania 6323, terça para 2000 pés, o ajuste 1097, autorizado de LSXT, reporte estabilizado. 2000, estabilizado, 160, seu controle de Salvador, chegando identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 097, chegada ao momento. Xanã 623, complete aproximação, torre no 8, decimal 95. 23, QNH 10-17, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado 623, no solo 55, libera direito, chama solo 121, decimal 9. Bom dia, 31179, Cabral, pistão 0 pronto. 31179, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pistão no 0, 31179. Autorizado decolar, pistão 0, vento 130 graus, 109. Decolar, pistão 0, 2179, decolada 57, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom domingo, aí o 3179. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, cruzando 1300. Tan 3179, contato radar, suba ao nível 320, direto Lenda. Ok, 320, direto Lenda, Tan 3179, obrigado. Pulo 60, desça para 2000 pés, ajuste no 097, livre LS, aporte estabilizado. 7, descendo para 2017, aportará estabilizado, voo no ano 60. Foi uma boa, Xené, 6312, pronto, zero, pronto. 312, autorizado a alinhar e decolar a ficção no 0, vento no 40 graus e no 19. Salvador, bom dia, Gol 1891. Gol 1891, por fim. 1891, cruzando 200 para 150. Gol 1891, aciona identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 097, chegada Bomed 1. Descendo a 2000, Bomed 1. Você está voando com o seu Broad Duna, 8 Oi, Itap. Tá, obrigado. Estabilizado com o 1160. 1160, completa aproximação, chame torre, 98 decimal, 95. 1895, Salvador approach, bom dia, go 2171, out of 255 to 160, information, Mike. Go to 171, squawk night then, descend to 4,000 feet, QNH 1017, bomb arrival. Descend to 4,000 feet, altimeter setting 1017, bomb arrival, go 2171. Chename 312, decolada 03, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, 6312. 1160, já visual? Transfere. Ocean E 6312, contato radar, suba nível 350, direto jump. Direto jump, passado 350, 6312. Autorizado, pouso, 1160. Chame chame centro Recife em 125 decimal 1 alterno 28 decimal 35. 251 2835, bom dia, é o 3179. Bom dia. 312, Romeu Fox 018 da presente. Romeu Fox 018, muito obrigado, 6312. 6312. Gol 1160, no Saulo 06, libera direito, Saulo 121, decimal 9. 1219, o 1160. Doutor, bom dia, Gol 230. Gol 230, este é o controle em Salvador. Acione identificação, desça para o nível 050. Ajuste no 017, chegada para o Mediuno. Ok, 050, o Mediuno. Para um pequeno desvio, então já está tomando pro de Bomed, está presente. O Gol 230. Certo. Chanel 6312, chame Centro Recife em 125.45, alterno 26.85. 2545, alterno 2685, obrigado, 6312. Gol 2171, confirma a indicada. Reduzindo para 130, passando 240, 2171. Gente. Gol 230, inicia a redução 2409. Reduzindo, gol 230. Fernando, bom 891. No 891, ainda uma milha para a Duna. Complete aproximação, champanhe no 895. Duna 5, Salvador. Boa noite, 91 QNH 1097, reporte visual com o campo. 17, reportará. Hugo 1230, retorna até. Pequeno desvio esquerda, já retorna na projetada. 71230. Voo 2171, desça para 2000 pés, ajuste no 097, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 097, autoridade LS, estabilizado, voo 2171. Zero, reduza 2100 norte. 210, 230. Avisão com o campo Golo 891. Voo no 891, avistado, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso no 891. Você vai confirmar o voo 1890 no vento? 1950 graus, 099. 150 com 9, está aí de pouso. Voo 1891, agradece. Na prova 230. 7-1-2-3-0. Descendo 50. Desça para 2000 pés, ajuste no 097, é o número 3. Ok, número 3, 2000, com 1017, 230. Voo 230 para o curso localizador, curva à esquerda, proa 055 nessa proa intercepto. 3055, livre nessa proa, vai reportar estabilizado no 230. 9, libera direito, chama de sala 1, 2, 1, decimal 9. Direito 1, 2, 1, 9, obrigado. Call 2171, establish on localizer. Call 2171, roger, complete approach, contact tower 118.95. Tower 118.95, go 2171, good day. Good day. Other tower, bon dia, go 2171, ILS X-ray, runway 10. 2171, QNH 1017, report the runway inside. Okay, runway inside goes 2171, altimeter 1017. Sextante da companhia com 150 nós ground. Inicie redução para aproximação. Ok, já iniciando então, com 230. Runway inside, go 2171. Go 2171, clear to land. Runway 10, windy 140 degree, 109. Clear to land, runway 10, go 2171. Zero visual campo. Gente, 1230, complete aproximação. Chame torre no 8, decimal 95, boa. 895, boa. Bom dia, 1230, final no 0, visual. Boa, 1230, QNH 10, 17, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguardando a autorização. QM17, número 2, igual 230. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera na 3304. Go 2171, on the ground at 24, turn your right, ground 121.9. Runway 121, right with ground 129er, go 271. Uno, dois, três, zero, vento no 30 graus, 1-2 nós, autorizado pouso, pistola zero. Autorizado pouso, 1-0, volta 230. Três 304 autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Ali mantendo 0-3-304.